Apocalipse para os simples de coração. Qual é a verdadeira tarefa que trouxe a Legião da Boa Vontade à Terra? Esta que nós vemos aqui, dos versículos 8 a 11, do capítulo 4 do Apocalipse de Jesus segundo São João. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Ao redor e por dentro, quer dizer, olham para fora e olham para dentro de si mesmos ou de si mesmas. Não tem descanso nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos. E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Essa é a tarefa do verdadeiro legionário da boa vontade de Deus. Tem que ser incansável. Porque esses quatro seres viventes representam aqui os evangelistas, ou melhor dizendo, o Evangelho, nas quatro versões de Mateus, Marcos, Lucas e João. E eles não cansam de proclamar o poder de Deus, a pregação da verdade. E foram perseguidos durante séculos, desde que Jesus veio à terra pregar. O evangelho aí ficou. E os evangelistas reencarnaram muitas vezes e foram sofrendo, porque testemunhar Jesus na terra não é fácil. Isso exige pertinácia, pois a todo momento estamos aqui lembrando aquele versículo 10 do capítulo 2 do Apocalipse de Jesus, segundo São João, à igreja em Esmirna: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Essa é a nossa tarefa. Daqui, ó, versículo 8 na íntegra. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando. Então agora, no encerramento do ciclo, vocês veem, entrou firme e forte. Para o mundo, para o Brasil e para a LBV. Para a LBV e para a religião de Deus, então, está mais que explicado, porque estamos nos atrevendo a dar continuidade a esta obra de Deus dentro das maiores dificuldades econômicas e financeiras e mais, cumprindo a sua tarefa, proclamando o apocalipse para os simples. Então, o que é que temos que fazer de dia, de noite, quer dizer, a todo momento? Proclamar Jesus. Explicar o seu apocalipse. Se fizermos isso, todas as dificuldades no nosso caminho serão vencidas, que estaremos cumprindo as nossas tarefas para as quais viemos à Terra. Crises sempre haverá. Enquanto houver mundo, os homens terão que enfrentar as crises, as mulheres terão que enfrentar as crises, porque é aí que nós crescemos. Quando tudo está bom, é fácil. Agora, permanecer, quando as coisas ficam difíceis, aí é que se conhece a verdadeira envergadura dos apóstolos e dos discípulos de Jesus. Porque nós dizemos aqui, a todo momento, a palavra do Cristo, repetimos: ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Realmente, os tempos chegaram. E chegaram primeiro para nós. E qual é a grande missão da religião de Deus? Pregar o Evangelho e o Apocalipse de Jesus. Ora, alguém pode dizer, mas você não falou nos quatro Evangelhos? Nos quatro evangelistas, não nos esqueçamos que o Apocalipse é o Evangelho moderno. Evangelho quer dizer o quê? Boa nova. Que boa nova, melhor do que sabermos que Jesus está voltando com poder e grande glória. Depois o seguinte, a águia simboliza João Evangelista. E quem recebeu do Cristo o Apocalipse, senão João Evangelista? Então está incluso aqui, no quarto ser vivente, também o Apocalipse do Cristo. Então a nossa missão é essa. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Sim, porque qual é o lugar mais sagrado do ser humano, senão seu interior? Então as figuras aqui, os seres viventes, eles olham para dentro de si mesmos para poderem pregar aos outros que precisam ver o que há dentro de cada um de si. Por isso esses olhos para dentro. E não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. O capítulo é importantíssimo para entendermos o Apocalipse e reconhecermos a sua importância e ainda mais o que Jesus espera de nós na terra. Observe o que diz o versículo 10, capítulo 5. Agora mesmo eu conversava com a Marta Figueiredo e ela dava notícias sensacionais da repercussão do estudo do Apocalipse e da revista Jesus está chegando no meio dos irmãos católicos. Inclusive nessa publicação, Jesus está chegando, eu tenho aqui, deixa eu puxar aqui, é o número 16, há uma matéria importante para os irmãos católicos, os católicos, a volta de Jesus e o julgamento final. Eu lerei aqui neste programa, mas o tempo é curto, há tanta coisa que nós temos que dizer, porque os tempos realmente chegaram. Aliás, eu quero agradecer ao Gerson, lá de Cabo Frio, o artigo que escreveu a respeito desse nosso trabalho de pregar o Apocalipse para todas as capacidades intelectuais, por menores que sejam. É para os simples de coração. Estamos pregando. E eles estão em todas as classes sociais. Mas aqui não só pregamos, mantemos obras sociais de envergadura. Mas esta obra é de Deus. E o povo brasileiro já julgou e aprovou a Legião da Boa Vontade há muito tempo. Capítulo 5 do Apocalipse de Jesus, segundo São João. A visão do livro selado com sete selos e a do Cordeiro de Deus. Há um versículo aí que eu pedi a vocês que prestassem atenção. Quem se lembra? Hein? 10. Qual é seu nome mesmo? Zé Carlos. E na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. Vocês hão de imaginar o livro como atualmente é. Antigamente não, eram enrolados assim, ó, quando não eram feitos de pedra, como na época dos caldeus, a famosa escrita cuneiforme, eles batiam na pedra assim e escreviam. Por exemplo, a pedra Rosetta, que Champollion encontrou e dali decifrou os hieróglifos, o nome está dizendo, era uma pedra, que elas faltavam um pedaço. Aliás, um fato curioso, Champollion era francês, mas parecia egípcio, moreno como os egípcios. Os livros que tratam sobre a vida de Champollion destacam essa curiosidade. Para nós não. Se ele veio com aquela missão de decifrar os hieróglifos, alguns dizem hieroglifos, não é? É porque já tinha vivido no Egito. Uma coisa curiosa também, os filmes norte-americanos sobre os egípcios aparece, por exemplo, nos 10 mandamentos, aparece 7, S-E-T-H, faraó, maiores olhos azuis que eu já vi para um egípcio. Os egípcios eram morenos, assim como Paulo César, como eu. Vocês podem ver, inclusive, o tipo de cabeça das múmias, aquela coisa toda. Mas é assim mesmo. A gente presta atenção na história, né? Tem aquela que gostou muito do Moisés, que queria casar com ele. Os olhos verdes. Até Debra Pegg, famosa artista, faleceu há pouco. Então, nós, quando falarmos em livro aqui, não imaginem a Bíblia como vocês estão segurando aí, meninos e meninas, como esse livro aqui, ó, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não. Fizeram enrolados. Papiros. Material feito de pele de carneiro. Mas prosseguindo. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Quem? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Que tristeza de João Evangelista. Será que vai aparecer alguém digno de abrir o livro? Vamos ver. Todavia um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Humanamente falando, Jesus era considerado geração de quem? Vocês se lembram? Hein? Falem alto, vocês estão certos. De Davi. Então vocês já estão vendo quem é que vai ser considerado capaz de abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tinha sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são os sete espíritos de Deus, mandados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Um momentinho aqui, versículo 6. Quem é esse cordeiro como tinha sido morto? Quem é? Jesus. Eis o cordeiro de Deus que lava os pecados do mundo. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Que assim seja. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro de Deus que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Bem, Quem é esse que está sentado no trono? Deus. E do seu lado, o Cordeiro Jesus. Mas não é lobo vestido com pele de cordeiro, é cordeiro mesmo. Mas que vem com poder e grande glória reinar sobre todos nós. Deus está presente. Estadista. Para sempre.